A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, o rock, pop e dança das décadas de 70, 80 e 90, as músicas que mais sucessos fizeram nesses 30 anos fantásticos. E hoje trazemos três pérolas do rock. Primeiro, Deep Purple, Smoke on the Water, é o clássico da década de 70 que vamos aqui recordar e os entusiastas do hard rock vão de certeza gostar de ouvir esta canção. Depois temos uma das artistas que fez bastante sucesso com o álbum Solitude Standing em 1987. Estamos a falar de Suzanne Vega. Luca é o single que vamos recordar desse mesmo disco fabuloso. E para fechar, outro disco marcante, Keep the Faith, dos Bon Jovi, que fez grande sucesso em 1992-93. Vamos extrair In These Arms. Sinceramente, uma das mais bonitas canções dos Bon Jovi. É imperdível a nossa jukebox de hoje, não acha? Por isso, vamos a ela. Jukebox. Thank you.

Só para recapitular mais três fabulosos sucessos na Jukebox de hoje, ainda estamos a ouvir In These Arms, dos Bon Jovi. Ficou para trás Luca, de Susan Vega, e o clássico do rock Smoke on the Water, dos Deep Purple. E foi assim mais uma Jukebox, espero que tenha gostado. Na próxima emissão, já sabe, garantido lugar para mais três canções inesquecíveis. Não falte! Jukebox.